Olá, pessoal do Hat-Trick Brasileiro, aqui é Vitor Araújo do Neirama Jets e hoje eu não tenho frase engraçada para abrir este sexto episódio do Plantão do Randão. Esse vai ser um episódio relâmpago, a gente mudou a data de gravação do podcast. Eu estou gravando hoje, domingo, dia 16 de agosto, às 10 para as 3 da tarde. Vai ser realmente uma edição relâmpago, porque claro, a gente teve menos conteúdo de quarta para cá, e também porque eu não vou ter tempo de editar, porque eu tenho como questão de honra publicar, passar a publicar o podcast antes da rodada de domingo e segunda-feira. Se eu for me ater muito a detalhes, não vai dar tempo. Então, vai ser um podcast gravado num take só, sem pausas e sem música de fundo. Eu peço desculpas para vocês desde já e vamos logo para as mensagens que a gente recebeu. O Yoda MWG, do MWG Sport Club, da 7.704, comentou que as vozes e sotaques que a gente fez ao comentar o jornal Primeiro Andar saíram sensacionais, né? Ele achou impagável ouvir as vozes do técnico dele e dos jogadores dele no comunicado que ele lançou, né? Apesar do pode ter sido curto, deu para abordar bastante coisa, foi bacana, mas com certeza quando tem mais gente fica mais legal. Já disse várias vezes, concordo lentamente. Concordo totalmente. Tá vendo? Vai ser mais um erro de gravação que vocês vão ouvir, porque eu não vou editar nada. O Felipe TJ, do Tiradentes LE da 7.419, concordou com o Yoda e que ficou show de bola. Falou pra gente continuar assim. O Arthur, do Blablaísta, da Sexta 53, da Liga Judônica, achou muito bom, que foi show de bola. Que o bom do podcast é o interesse de acompanhar o fórum, coisa que antes ele não tinha. Dá até um ânimo maior para melhorar no jogo. E outra coisa muito boa que o Arthur achou são as músicas de fundo, que hoje não vamos ter, infelizmente. E ele falou: ô Vitor, podia colocar o nome das músicas que tocam no blog, né? Aliás, o Arthur que trabalha junto com Wagner Brito, do Procurados, no blog e podcast Blablaísmo, né? Então eles sempre falam de música, por isso que interessa muito pro Arthur as músicas de fundo, saber as músicas de fundo. A partir da edição que vem, quando a gente voltar a usar música de fundo, é claro que a gente vai passar a falar os nomes. O moderador X-Dog, do X-Dog Companhia, da Quinta 91, está acompanhando fielmente os podcasts. O Gui 1004, do Guilherme FC, da Sexta 593, achou ótima a iniciativa. Tava faltando algo desse tipo no HT. E que os episódios estão ficando cada vez melhores. As vozes que a gente fez dos dirigentes ficaram foda. O LaFace, da Quinta 162, fala que a gente já tem clientela. Pode ter certeza que ele tá salvando todos no PC. Pediu pra gente continuar, mesmo que a gente ache que talvez esteja reduzindo o número de ouvintes. E só uma ressalva, ficou bem melhor sem os palavrões, embora eu já tenha soltado pelo menos um palavrão nessa edição. O Brunossauro, o nosso redator adjunto dos Sauros da 8ª 981, achou excelente mais uma vez e já falou que não tem chance nenhuma de usar a foto da namorada dele para campanhas de federações. E o legal é que ele já tá vendo certa repercussão do podcast em outros tópicos de outros fóruns, o que foi muito bacana, né? Como exemplo, ele citou a renovação da Sub-20. O LaFace, que a gente já falou, ele chegou a um tópico muito importante, que é o da renovação da Sub-20, através do podcast, através do que eu tinha mencionado, né? O Gustavo Guerra do Goleiros tinha justamente pedido para o Brunossauro comentar os tópicos. Aliás, o Gustavo, ele ficou muito curioso também sobre a Liga Judônica, né? O que é, quem organiza, quem participa, etc. A gente falou disso um pouco no episódio 2, Gustavo. Dá uma procurada lá. Claro que quando a gente tiver a chance, a gente fala mais. Isso se a gente conseguir fazer com que o Morph participe outra vez. O Pinho, do Tepinho, da Quarta 53, citou a gente no tópico de. Eu não lembro se foi no de Zebras da Copa. Putz, eu devia ter colocado aqui. Mas ele citou o nome de um dos episódios. O São Randãozes é meu pastores e meses não me faltarazes. Esse foi o. Se não me engano, esse foi o episódio 4. Saiu esse nome, embora a gente não tenha mencionado, porque eu publiquei esse podcast no Mussum Day, que foi uma quarta-feira, que foi o aniversário de 15 anos do falecimento do grande humorista Mussum. O Acaquecendo do Atrativo da Sexta 799 achou sensacional o episódio passado. Espera mais notícias da Copa no próximo. A gente tentou Acaquecendo, mas a gente vai fazer melhor na próxima edição. O Beto Nash do Duck Dodgers, da Terceira 5, achou muito bom, que já tem muitos ouvintes fiéis e esse número continua crescendo. Tomara que continue assim. Vamos falar da seleção sub-20, a gente não está mais acompanhando os resultados porque já não tem mais chance de classificação. Foi criado, como a gente já tinha dito, o tópico da renovação da sub-20. E já começaram a confusão com os tugas, tem gente reclamando que o jogador vai ser desconvocado. O português RKAON, deve ser assim que se fala, do Hell's Revolution, da Sexta 36, de Portugal, é claro, chegou a dizer que o Célio Silva havia sido forçado a se candidatar à reeleição por parte da ANS, fato que foi veementemente negado. As discussões e o off-topic nesse tópico atrapalharam tanto que o LaFace, da Quinta 62, chiou forte. Ele disse assim: "Poxa, o tópico é para renovação da sub-20. Eu vi no plantão do Randão, muito bom por sinal, que o Célio havia postado as habilidades necessárias nesse tópico. Li mais de 50 tópicos procurando isso e um monte de spam aqui. Eu tenho um júnior na escolinha que acho que pode ser seleção, mandei HTML perguntando ao Célio, postei no tópico de juniores. E nem um santo scout me responde, exceto o samurai que falou brevemente, isso porque foi um tópico de dúvidas. E muitos aqui que manjam de seleção não me respondem também e ainda fazem spam discutindo quem tem melhor jogador para sub-20. Na boa, se continuar assim, eu não vou vender ele para alguém com técnico excelente que se comprometa com ele para sub-20. Eu vou treinar para mim com técnico bom nele, com técnico bom mesmo, fazendo ele no mínimo magnífico, magnífico em defesa e em goleiro. Isso chega a desanimar. Sim, esse post é um protesto de um integrante da comunidade. Eu diria mais, LaFace, isso é um grande mimimi. Mas cabe. O Vinícius Intrieri, do Goiabinhas, da oitava 953, gentilmente indicou a postagem onde o Célio Silva indica os pré-requisitos dos jogadores para a renovação da sub-20. Se não me engano, essa foi a terceira postagem do torneio. Quanto à seleção principal, jogou contra o Paraguai, o último amistoso, ganhou de 3 a 2, pouca gente deve ter acertado no bolão. Os últimos jogos da lista de amistosos são contra Cazaquistão, Suriname e Uganda. Vamos para o jornal Primeiro Andar. A postagem hoje é do Marco Antônio. O time é o Imperador da Terceira 12. Fazendo parte do terceiro grupo mais forte de todo o hat-trick brasileiro, acima de alguns grupos da segunda divisão, conforme o Alt-ID. Alt-ID, né? Eu preciso ensaiar como falar o nome desse site. O velho de guerra imperador mostra sinais de fadiga e, nesse momento, luta tão somente para não cair vergonhosamente para a quarta divisão. Com o time envelhecido, fruto do descaso do infalível e magnânimo imperador, que já não se dedica mais ao time, preferindo levar para sua torcida muito mais do que somente pão e circo, o outrora vitorioso time do imperador faz tempo que não alcança o topo da tabela. Vendo pelo lado pessoal da história, o imperador tem motivos de sobra para agir assim, pois a imperatriz merece cada segundo de sua imperial atenção. Muito bom isso. Como consolo, fica aqui a afirmação de seu técnico, Jesus Roca, que, dentro de sua mirongueira índole portenha, diz: "Se meu time cair de divisão, eu visto a camisa número 10 de Brasil e viajo até mi Buenos Aires querida para ser massacrado por meus compatriotas." Faltam duas rodadas de pura emoção no melhor e mais equilibrado grupo do momento do hat-trick brasileiro. Acompanhe, analise, dê seu palpite e torça pelo Imperador nessa arrancada final contra a degola. Abraços, bobo da corte. Quanto aos HTMIs divertosos, continuando com aquela brincadeirinha do sinistro do Tancredo Neves da Sexta 670, disse: "Per fazer de Bolt, alguém mandou o seguinte HTMI: quero comprar seus jogadores todos por 30 mil, grato." Que mixaria, hein? O sinistro se perguntou: será que eu devo mandar a ele a seguinte mensagem? Fale com ele primeiro. Ele se referindo ao Baião, o GM, se ele aprovar por mim, tudo bem, né? Já que Ele lançou o boato de que esse time Bolt, para postar nos fóruns, estaria sendo controlado pelos Game Masters. Muito bom. Falando em Baião, ele recebeu a seguinte mensagem: "Por favor, compra sócio Hat-Trick para mim por 3 meses. É meu sonho, juro que irei te ajudar no Hat-Trick em tudo que você precisar. Por favor." Meu Deus do céu. O tiro certo do Caetano da Sexta 112 sugeriu que ele respondesse falando para procurar o samurai. O samurai da Sétima 315 respondeu que nem precisou, ele recebeu um igualzinho. Pelo menos ele não disse que morre de fome e tem 3 irmãos menores para alimentar. E foi só o samurai fazer essa brincadeira que veio um engraçadinho e mandou o seguinte para ele: "Por favor, compra só seu hat-trick para mim por 3 meses. Eu tô morrendo de fome e tenho 3 irmãos menores para alimentar." O principal suspeito dessa gracinha é o tiro certo. Vamos rapidinho para a Copa do Brasil, rodada 13, às quartas de final, muito emocionantes. Infelizmente, só deu tempo de eu analisar um jogo, que foi o do Goleiros. Só Esquerda FC, do André Lemos, da quarta 22, 0. Goleiros, do Gustavo Guerra, do Campeonato Brasileiro, 2. Os times foram assim: os dois foram de 3-5-2. O Só Esquerdo foi de ataque pelo meio brilhante e o goleiro foi de normal. Foram 3 chances de gol para cada lado. Só Esquerdo teve duas no primeiro tempo e uma no segundo tempo. O Goleiros teve 3 chances. Para enfrentar o Goleiros, o Só Esquerdo veio com o meio-campo bem superior, mágico contra titânico, e concentrado no meio. Defesa central magnífica e ataque central brilhante, ajudado pela tática de ataque pelo meio. Nas laterais, só ataque direito razoável e ataque esquerdo inadequado. Mas furar a delira do Goleiros nunca é fácil, afinal, essa é a posição de treino dele. E ela estava genial no meio e na esquerda. E o ataque do goleiro estava melhor distribuído do que o do Só Esquerdo. Fenomenal no meio e também na esquerda, e formidável na direita. Mesmo assim, o Só Esquerdo parecia que ia aprontar alguma coisa no primeiro tempo. Com o meio-campo mais forte, ele teve 55% de posse e teve as duas únicas chances de gol no primeiro tempo, mas não as converteu. O goleiro abriu o placar aos 58 minutos. Daí o Só Esquerdo, além de ir para o tudo ou nada e colocar dois dos três meias em ofensivo, pode ter sido isso que inverteu a posse de bola a favor do Goleiros, que no segundo tempo foi de 57%. Além disso, o Só Esquerdo tirou um zagueiro, o que colocou um atacante, o que causou confusão de formação. Pouco depois, o Goleiros tirou um ala ofensivo e colocou um para o meio, isso também deve ter contribuído para a posse. E ampliou o placar aos 87 minutos, e aí foi fim de papo, 2-0, Goleiros na semifinal. Os resultados dos outros jogos são: Cachaceiros, da terceira 4, comandado pelo Sanches, 1. Grete, do veterano Diniz, do Campeonato Brasileiro, 0. Ou seja, o Goleiros é o único representante do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Império do Gol, da terceira 5, comandado pelo Mr. Optimus, 4. Machadianos, da terceira 3, do Neo Marcos, 1. Firula Futebol e Arte, controlado pelo Cassius, da segunda 3, 5. Rob Schneider, da segunda 1, 3. E assim temos as semifinais para a próxima quarta-feira: Cachaceiros, do Sanches, da terceira 4, contra o Goleiros, do Gustavo Guerra, do Campeonato Brasileiro. Império do Gol enfrenta o Firula Futebol e Arte. Hoje temos Campeonato Brasileiro, só vamos lembrar, a gente já tinha falado de como estava a situação no podcast passado, vamos relembrar. O Goleiros lidera com 29, o Blitz com 27, o Gret com 26, Aquarius vem com 24 na quarta posição, Areia com 19 e Atlético Bulls com 10 estão indo para a repescagem. Ziu com 6 pontos, ainda não totalmente rebaixado. E Fla Bahia, esse sim, já rebaixado, com 0 pontos. A rodada de hoje vai ter Areia e Fla Bahia, Bulls e Blitz, Gretz e Aquarius, Goleiros e Ziu. A última rodada vai ser Aquarius e Areia, Fla Bahia e Goleiros, Ziu e Bulls, Blitz e Gretz. Como a gente já falou na edição passada, como o Goleiros vai ter jogos fáceis, deve garantir o caneco, deve garantir o bicampeonato. Vamos agora com a Liga Judônica, semifinais que foram emocionantes. Mitocôndrias 2, Lazio 0. Caraca! O meio-campo do Mitocôndria só tá aumentando. Claro, né? Ele treina armação. Tanto ele quanto a Lazio vieram com ataque e defesa bem concentrados no meio e na tática de ataque pelo meio. As defesas eram iguais e fortes. Nível fenomenal no meio, ambas. Mas o ataque do Mitocôndrias foi um nível mais alto que o ataque da Lazio. Isso somado ao meio-campo brilhante do Mitocôndrias contra razoável da Lazio. Não teve jeito, vitória do Mitocôndrias, embora o jogo tenha parecido truncado no começo. Os gols demoraram a sair. Só no meio para o final do segundo tempo que saiu alguma coisa. Foram 7 chances de gol para o Mitocôndrias, 2 convertidas. Nenhuma chance de gol da Lazio foi narrada. Realmente uma supremacia muito grande do Mitocôndrias. A outra semifinal foi SPD 6, Zosso 2. Eu não sabia o que esperar desse jogo, mas se você olhar os números dos setores de campo, o resultado pareceria meio inesperado, né? E nisso concordam comigo o Cid Júnior do Zosso e o Léo da SPD. Eles comentaram na comunidade da Liga Judônica no Orkut. O SPD mal dominou o meio campo, só meio nível a mais. O Zosso estava com a defesa muito boa, níveis entre excelente e formidável, que poderia ser suficiente para assegurar o ataque pelo meio do SPD, que só ganhava por 1/4 de nível da defesa central. Enquanto que o Zosso veio com um ataque pelas laterais, formidável na direita e boa na esquerda, contra a defesa do SPD, que estava concentrada no meio. Então, apesar do placar elástico, examinando os setores, a partida acabou sendo decidida apenas por essa pequena vantagem do SPD no meio-campo e no ataque central. Então vamos ter na próxima quarta-feira a finalíssima da 14ª Liga Judônica, Mitocôndrias e SPD. Né? Eles vieram do mesmo grupo. Meu palpite, pelo que vem mostrando nessa reta final, ainda é pelo Mitocôndrias, mas a gente deve lembrar que eles vieram do mesmo grupo e que na fase de grupos o SPD derrotou o Mitocôndrias. Foi o único a derrotar o Mitocôndrias nessa temporada, então o jogo vai ser muito bom. Hoje realmente eu consegui quebrar o recorde. Há menos de 20 minutos este episódio do Plantão do Randão. Eu agradeço a vocês pela atenção. Eu sei que é muito chato falar eu sozinho e assim tão rápido, né? Circunstâncias de trampo que me levaram a isso desta vez, mas o próximo podcast deve ser muito legal. A gente deve gravar ele no sábado à noite. Ele vai sair já no domingo à tarde, pouco antes aí de começar a nossa rodada. Agradeço a vocês e até o próximo episódio.